Eu já tomei também a cerveja. Aliás, tomei bastante cerveja hoje. Eu tô com a cerveja do meu lado aqui. A única coisa que eu digo é que minha voz não é a minha voz. Ah, de ninguém é, né? É impossível, cara. Essa não é minha voz nem fudendo. Tirando de vocês dois, que tá igualzinha. A minha, toda vez que eu ouço, é isso aí. Não, isso não é possível não, cara. Isso não existe. Então tá, então. Olá a todos, este é o primeiro podcast do Cerveja Como São as Coisas. A cerveja de hoje é Amstel Pulse. O tema de hoje são as convenções sociais. E temos presente hoje João Paulo, conhecido como Bila, e Yuri, conhecido como Yuri. Além de Eu mim, mesmo. conhecido como Ronco. Então vamos lá. Bila, suas impressões sobre a cerveja, já que temos que começar por ela. Olha, eu já tomei essa cerveja, achei bastante interessante. Eu acho que ela é uma alternativa às cervejas do tipo draft, que são aquelas mais fraquinhas, duplamente filtradas e tal. Eu acho que a Amstel, eu não sei qual cervejaria que é, acho que é holandesa, né? E eu acho que ela poderia até investir um pouquinho mais, porque é uma cerveja leve e o paladar dela é muito bom, é ótimo. Yuri? Bom, eu não entendo muito desses drafts da vida e tal, mas pelo que eu percebi, é uma cerveja leve, dá para você beber assim como se fosse água mesmo, refrigerante. Já tive mais de uma oportunidade de tomar essa cerveja. E todas as vezes foi bem isso. Foi leve, desceu bem, desceu redondo mesmo. O preço dela é meio salgado, né? Mas se você está procurando uma cerveja diferente, o preço não é tão salgado assim. Até que é um preço pagável, pensando assim, né, nas outras cervejas importadas que têm preços absurdos, né? Eu, no geral, gostei muito da cerveja, de verdade. Eu tô degustando ela agora, né? Eu já tomei ela algumas vezes e eu considero ela uma cerveja especialmente boa, justamente na drinkabilidade, né? Que foi o que vocês comentaram. Ela é uma cerveja bastante clara, né? Transparente. O sabor dela é bem suave, bem leve e realmente dá para tomar o dia inteiro e não empapuça, né? A gente não fica cheio dela. Não embebeda muito rápido também. E ela tem uma qualidade superior às outras cervejas, né? As que no Brasil a gente chama de água de batata, né? Ela tem qualidade, né? Você sente os ingredientes dela, né? Então, isso aí valoriza, dá muito valor para você, dá muito valor para a cerveja, né? Sim, ela é uma puro malte, né? Então mesmo ela sendo levinha assim, beber como água e tal, dá para perceber que ela é de alta qualidade, né? Mesmo assim. Exatamente. O que que vocês recomendam para fazer junto com essa cerveja? Comer, escutar? Olha, como eu tô assistindo o Miami Heat aqui, o San Antonio Spurs, eu acho que essa é uma cerveja perfeita para você ir no estádio assistir um jogo, seja de futebol, de basquete, do que seja. Uma cerveja perfeita para você ou tomar à tarde no churrasco, né? Não recomendo para tomar com uma comida muito pesada. Tem que ser alguma coisa bem leve mesmo. Ou para tomar Mas com no qualquer Brasil é um. complicado assistir esportes com cerveja, né? Porque agora é proibido em qualquer evento esportivo, né? Né, então, a merda é essa, né? O padrão FIFA tá aí para isso, para foder a gente, né? Pode falar palavrão, não, que não. Não, pode sim, eu vou colocar no iTunes como explícito, daí não vai ter Ah, problema tá. não. Entendi. Mas eu recomendo mesmo essa cerveja pro exato, pra exata ideia do Bila aí. Um churrasquinho com os amigos, né? Ou então sozinho em casa, sentado, ouvindo uma boa música, né? Por exemplo, Metallica, que eu estava ouvindo agora há pouco aqui. Uma delícia, certamente encaixaria perfeitamente. Assim, para você passar um bom tempo. Qualquer coisa que seja sentar e fazer, né? Dá Isso. para colocá-la para acompanhar, assim. Exato. Mas então, partamos É, para o tema, recomenda pra. polêmico tema das convenções sociais. E, Bila, como você foi o proponente do tema, peço que deu uma pequena abertura para o tema. Olha, eu gostaria de abrir essa parte do podcast, colocando em dois pontos nessa situação: convenções sociais, dois pontos, aniversários. Eu tenho pensado muito sobre as convenções sociais, mas principalmente sobre essa mania das pessoas darem aniversários, né? Até o Facebook tem uma. O Facebook tem um. No domingo ele te manda, né? Todo a paradinha de quem vai fazer aniversário na semana, para você não esquecer, né? Eu sinceramente não vejo. Eu não vejo muito motivo para isso. Eu não gosto de dar feliz aniversário para as pessoas, né? Para Não a gosto maioria de das receber. pessoas. E nem gosto de receber feliz aniversário, exatamente. Então eu. Mas é assim, o meu problema, na verdade, são com semi-conhecidos, né? Semi-conhecidos e aniversários. Isso é problemático. A pessoa vai lá e te dá feliz aniversário, muita saúde, sucesso e felicidade. E 365 dias depois ela fala a mesma coisa pra você, né? Porque você não vê a pessoa, né? Então, você tem Não, que se de fato, contentar. é o que eu penso assim, já que entramos nessa parte aí de aniversários, né? Levanta uma questão bastante interessante. O aniversário é uma convenção social ou foi algo que surgiu, sei lá, que alguém teve a ideia de comemorar um dia e aí as pessoas foram copiando? Não, eu acho que o aniversário, o homem tem uma necessidade, né, de lembrar a sua história, né, de marcar as datas, né, que são importantes para ele, né. A minha questão realmente é com as datas e os semi-conhecidos, né, porque essa questão que a gente tem que falar feliz aniversário para todo mundo, até colegas de trabalho, etc, etc. Não tenho colegas de trabalho assim, né? Essas coisas. Eu estava lendo, não sei exatamente onde, e faz muito tempo já, que a maioria das pessoas no mundo não fazem ideia de quando é o aniversário, tampouco da idade que eles têm. Eles sabem por cima, mas para eles tanto faz. E eu lembro que o texto diz especificamente que a maior parte da população mundial é assim, não sabe a data, não sabe a idade. Será que é um negócio, sei lá, ocidental isso aí? É uma data comercial, né? Não deixa de ser. A data comercial, com certeza. Ah, com certeza, é verdade. Mas Isso aí acho que. tá mais ligado à cultura ocidental ou tá mais ligado ao capital? Acho que está mais ligado. Ah, os dois, né? Os dois estão interligados, né? O capital e a cultura ocidental estão interligados, né? Mas eu acho que essa questão do aniversário, ela passa também muito pelo. Porque quando você não vive o tempo do relógio, né? Que a maior parte das pessoas não vive no tempo do relógio ainda, né? Pessoas que. A maior parte da população do mundo ainda vive nas áreas agrícolas, né? Só agora que está virando esse ponteiro aí, né? Das pessoas morarem mais na cidade do que no campo. Então, quando elas sentem frio uma vez, aí quando elas sentem frio de novo, ela fala: nossa, passou mais um inverno. Ou então passou mais uma primavera, né? Porque passou mais uma primavera, ou seja, sobrevivia mais um inverno, né? E isso bastava para as pessoas, né? Mas hoje se fez todo um. Hoje você tem todo um aparato médico, científico, legal e tudo mais para os aniversários, né? E esquecer um aniversário, meu Deus do céu, virou um. Crime, né? É um crime. Tem gente que. Nossa, acaba casamento porque não lembra aniversário, né? Pô, aniversário de namoro, aniversário de casamento. Né? Aniversário de casamento. Não, é interessante que ainda bem que os invernos não duram tanto tempo quanto no Game of Thrones, né? Não, sem dúvida, senão tava todo mundo fudido, né? Tava todo As mundo pessoas iam fudido. morrer com um ano. É, exatamente, eu só tenho um ano, né? Só tenho um ano de vida. Morre velho e cabelo branco, com um ano. É, mas é isso, Fonquidão. A minha inquietação com relação às convenções sociais é essa. É, porque elas, porque elas existem e porque. E porque a gente dá bola pra essa merda, entendeu? Então, mas ó, seu, pior seu, fazer seu, parte. Seu problema era com convenção social e semi-conhecido, mas se você pensar marido e mulher, não é semi-conhecido, né? É, isso é verdade. Mas e aí, esquecer um aniversário de casamento continua sendo um crime, então? É verdade, às vezes é até com conhecido, viu? É, então. Até com conhecido. Colega de trabalho que tá fazendo aniversário, daí você tem que... É muito cansativo, você tem que ficar lembrando, né? Mas para você é pior fazer parte como centro da peça, né? Como aniversariante ou como alguém que vai parabenizar o aniversariante? Puta, os dois, cara. É, eu também acho que é os dois. Os dois. Porque os dois. Eu, particularmente, como aniversariante, não sinto nada disso, sabe? É, para mim é bastante complicado até parabenizar pessoas que são semi-conhecidas, principalmente, né? Eu vejo lá todo mundo cumprimentando a pessoa no trabalho e tal, mas pra mim isso é muito bizarro, porque eu não falo nada com a pessoa, eu chego lá e vou dar parabéns pra ela, por quê? Puta, exatamente. É absurdo. E, é, isso pra mim é o mais problemático de tudo, né? Porque às vezes, você nem deseja o bem pra pessoa, né? Você não deseja nada pra pessoa, né? Porque... É indiferente. Não é que você vai desejar o mal pra pessoa, né? Algumas pessoas você até deseja, mas... Você não tem que desejar nada, você tem que deixar que ela viva a vida dela e acabou. E então, eu sei que tem algumas pessoas que ficam magoadas, né? Extremamente magoadas. A maior parte, viu? Nossa, pra mim, assim, o que eu vejo é que dar parabéns é complicado. Agora, receber os parabéns, pra mim, não afeta nada. Nossa, então, pra mim, o complexo mesmo é a ponta de cá, entendeu? Aquela tia sua liga pra você não fala com ela um tempão. Ela... Puta, é verdade. Parabéns, viu? Obrigado. Muitas felicidades. Obrigado. Você não sabe o que falar, né? Obrigado. Só falo isso. É isso que eu fico. Obrigado. Eu fico no telefone assim, falo 100 obrigados. Aí a pessoa desliga e foi uma merda. Você é muito grato, né? Por todas as coisas. Nossa, que ela já te fez, né? Por tudo que... É. Todas as vezes que ela te ligou, né? Uma vez por ano. É. Exato. É, algumas e vezes aí, eu. As outras tia mais velha ainda, que é tia avó, que liga no dia seguinte com a maior vergonha, sabe? Porque ela esqueceu de ligar no seu dia. Fala, olha, eu tentei ligar. Mentira, né? Tentei. Você tava trabalhando, na verdade, não. Eu tava aqui parado do lado do telefone o dia inteiro. Nossa, que injustiça. Nem de dar, nem de receber. É, isso é bem verdade mesmo. E o pior de tudo é aqueles familiares que... Familiar não, né? Todo mundo, na verdade. Que às vezes ele te dá o parabéns esperando que você agradeça a ele por alguma coisa que ele fez, né? Do tipo, parabéns, todos os anos de vida, nossa. Mas que luta, hein? Sua vida sofrida, né? Poxa. Você lembra quando... Isso é foda. Você lembra quando... Né? Aí você tem que falar, nossa, é verdade, né? Eu lembro. Nossa. Não, mas brigadão por tudo aí. Mais um ano de vida, graças a você, né? Não graças ao meu corpo, meu trabalho, nada disso, né? Mas e a celebração? A celebração também é um complexo? Não. Depende com quem. Por exemplo, esse ano na escola fizeram um bolo secreto pra mim. Putz. Né? Fizeram um bolo secreto pra mim. Saiu uma dançarina de dentro? É, infelizmente não, né? Mas seria legal se saísse uma dançarina de dentro, mas não saiu. Aí, sabe, as pessoas, ai, parabéns. Aí, assim, tão novo, né? Ah, já sim. Então, agora você tem que se cuidar, hein? Não, você tem que se cuidar, você tá chegando numa idade, sabe? É a maldita idade que você não volta mais, né? É, exatamente, é. Ué, eu tô chegando a uma idade que eu nunca tive antes. É isso aí, galera. Só isso. Né? Não, você está chegando numa idade agora que se você não começar a tomar uma atitude, depois você não consegue mais voltar. É, exatamente. Mas eu não vou conseguir voltar mesmo, de qualquer jeito. Não vou conseguir voltar mesmo. Não vou não, atitude. É, exatamente. É bem por aí. É complicado. Mas o que eu acho, assim, as celebrações são interessantes. No trabalho, de vez em quando, tem lá... um bolo para os aniversariantes do mês, né? E, cara, eu não conheço nenhum dos aniversariantes, absolutamente nenhum mesmo. E aí eles começam a cantar parabéns e tal, e fica aquela fila para dar um abraço na pessoa e tal. E eu nem entro na fila, nem pego um pedaço de bolo, porque eu não conheço ninguém, né? Aí eu pego, volto para minha estação de trabalho, sento no computador e fico feliz. É isso Que aí. ganhei uns 15 É. dias de folga. Ó, que legal. É bom, ó. Tem esse aspecto também, né? É, para alguma coisa Esse valeu. aspecto. Alguma coisa valeu, né? Pelo menos para 15 minutos, né? Já que o governo ou as empresas não dão uma lei para dar folga no dia do aniversário da pessoa, né? Ah, Porque a isso é maioria das pessoas. interessante. A PricewaterhouseCoopers, eles dão um dia de folga para você no seu aniversário. Olha que beleza. Maravilha. Que é a melhor coisa, né? É, você faz o Você que não. você quiser no seu aniversário. É. Você não quer um bolo de aniversário, você quer folga, né? Justamente. É como a galera na escola. A maioria das pessoas que fazem aniversário faltam, né? Falta na escola, Nossa, né? nunca faltei no meu aniversário. Eu também não, porque férias. É, o seu é férias, né? Não, mas lá é direto, o pessoal não. Pra não tomar ovada ou pra não cantarem parabéns pra eles, eles faltam, né? Tem sempre os aparecidos que vão, né? Mas. Enfim. Mas cantar parabéns pra gente era desculpa pra parar a aula. É Não, verdade. mas é interessante essa coisa, né? Porque tem gente que na hora da celebração, né, acaba convidando Deus e o mundo. Entra lá no Facebook, convida todo mundo e deixa o convite aberto, né? Ou seja, as outras pessoas podem convidar mais pessoas para o aniversário dela. E aí chega no, no, na festa, né? No bar, na balada, em qualquer lugar que seja, e tem 1 milhão de pessoas desconhecidas que foram todas para o aniversário da pessoa. Mas eu prefiro celebrar mais intimamente, assim, né? Chamar só os 50 mais chegados, fazer um churrasquinho e comemorar bebendo cerveja em volta da churrasqueira, né? Isso é muito bom. Mas eu tenho. Aqui tem muito isso. O pessoal que estudou no colegial junto e tal, daí convidam. Não, vai no meu aniversário. Não sei Mas, Bila, o quê. Aí você. você que é um cara que normalmente não celebra o seu aniversário, aliás, eu não lembro de nenhuma celebração sua. Você alguma vez já foi intimado a celebrar seu aniversário? Ué, na escola não levaram o bolo aí? Já sempre. Não, mas o bolo é um momento pequeno dentro do dia inteiro. Esse ano mesmo, né? Esse ano o Yuri mandou uma mensagem falando: "Você não vai fazer nada?" Eu falei: "Ah, não, não vou fazer nada." Aí ele falou: "Ah, não, vamos beber alguma coisa então." Eu falei: "Então vamos." Sim. Aí Era só fomos uma eu e. faxina ali, tomar 4 cervejinhas e boa. De Pra mim tá boa. ótimo. E você Pra mim tá pagou. ótimo, entendeu? E eu paguei ainda. Eu fui o aniversário que pagou a conta. Ó, oh, que bonito! Ah, mas não tem problema nenhum. Você não se vê todo dia, hein? É. A questão é que o. Essa questão de aniversários, né? Por exemplo, o pessoal que estou comigo no colegial. Pô, eu não vejo a galera há 15 anos. Certo? Aí você vai no aniversário da pessoa. Aí. Tipo, não tem porquê. Sabe? Não tem porquê. É que nem que eu vi um meme no Facebook uma vez. Assim. Amigos da escola. Se eu não converso com você há 20 anos, é porque eu tenho uma boa razão. Não é? Os amigos que interessam, eu mantenho, né? Mas não é verdade. Não tem uma. O Yuri, por exemplo, fez uma reunião dos caras Certo. da classe dele. Não foi todo mundo. Não foi todo mundo foi convidado, É, eu né? não fui convidado, por exemplo. Mas foram. Não, mas da minha classe de oitava série, o Zé Ruela. É, mas a sua classe de oitava série era o meu primeiro colegial inteiro. Sim, mas eu chamei quem? Chamei Aí todo azar seu, Mocdão, você não era da oitava é, né? série Me dele. fugi. Exatamente. Não, não se fudeu, você não ia de qualquer jeito. Não, isso é verdade, mas eu me fugi. Mas Olha lá, foi tá alguém, vendo? afinal de contas? É a convenção social. É a convenção social, entendeu? Se Eu tinha você que. chamasse, não iria. Se você não chamou, queria que chamasse. Entendeu? Exatamente. É, tá vendo? e É não uma deixa de convenção ser um social. aniversário, né? E não deixa de ser aniversário, claro, com certeza. É o aniversário de turma, né? É. 10, 12, sei lá, 15 anos, sei lá quanto tempo. Mas hoje em dia as celebrações quase todas são de aniversário de alguma coisa qualquer, né? Sim. É. É, isso é verdade, Guidão. Você trouxe uma boa lembrança aí, porque hoje em dia realmente, ou é 10 anos disso, ou é 5 anos aquilo, ou é. Um mês e meio de promoção. É que hoje acontece uma coisa assim. Eu acho que as pessoas precisam de uma desculpa para se ver, né? Cada vez mais, né? As pessoas estão precisando de desculpas para se ver, né? Porque senão fica. Ninguém quer mais sair de casa, né? Para ir ver os amigos, entendeu? Ah, fazer aquilo que a gente faz. Ah, vamos num lugar e a gente fica conversando só. Hoje em dia eu não vejo mais isso, não, viu? Não, isso não existe. Não, não, isso é raro. É só a nossa galera que faz. É, sim, que eu conheço. Mas assim, porque eu não vejo, não. Né? O pessoal, ou, ah, vamos fazer um churras do aniversário de não sei quem. Ou vamos não sei aonde, porque é show. Né? Só assim que o pessoal se reúne, né? Não tem mais. Sair por sair não existe Sa mais, né? é, sair por sair não existe mais, né? Se é que um dia existiu, na verdade, né? Se é que um dia existiu e a gente. Né? Ah, quando eu sempre considerei quando alguém falava para mim assim, ah, vou na balada para pegar mulher. Para mim, o cara tá saindo por sair, porque eu não tenho garantia nenhuma de nada, né? Ah, claro que não, com certeza. Ah, é. Ainda mais essa desculpa É, então. Agora, se o cara tá aí. indo para celebrar alguma coisa, então ele tem um motivo para estar tá lá, né? É verdade. Isso é verdade. Aí o cara vai lá, vai numa balada e comemora o aniversário dele numa balada. Sim, isso acontece. É outra coisa que eu não consigo entender também. Bom, dessa parte aí eu me entrego porque uma vez eu celebrei no Morrison, no Morrison não, no, bom, na verdade uma vez eu celebrei no Morrison, outra vez eu celebrei no Rhino Pub e Aí só que teremos que voltar à interessantíssima discussão sobre o que é e não é uma balada. ah, sim, mas o interessante dessas baladas é que eu fui comemorar o meu aniversário nesses lugares única e exclusivamente porque eram locais de shows de rock ao vivo. Entendeu? E eu tava indo lá muito mais pela música e pela festa que a música ia proporcionar do que pelas pessoas aleatórias que estavam lá. Aleatórias, né? Eu acho que quando temos que nos manter longe das pessoas aleatórias. É Mas se a isso que eu gente se acho. manter longe É, das com pessoas certeza. aleatórias eternamente, aí o grupo fecha, né? Ah, mas tá bom assim. Que e tal, vai acabar. Não tem problema. Eu não ligo. Eu não ligo. Mas eu acho que esses dois lugares que você foi não são baladas. Eu não considero como baladas. Não considera como balada? Não, não considero como baladas. Sério? Não, não considero. Para mim, encaixa na posição barzinho. Tem ar de balada, né? Você paga para entrar e tal, coisa e tal, mas para mim não é balada. Quer dizer, pelo menos eu acho, né? Mas então a balada é uma convenção social. Totalmente. A balada é na verdade, eu sempre tive essa ideia. A balada é o grande lance mercadológico do século XXI no ramo do entretenimento. É o grande lance, é a grande jogada. O cara que cunhou o termo balada e jogou esse termo, esse cara é um gênio, porque ele conseguiu criar uma necessidade social que não existia antes, né? Ou existia de É, uma outra forma, né? a pessoa que cria um barzinho, abre um barzinho, o sonho dele é que um dia ele seja chamado de balada, então. É, exatamente, né? Então a balada é Porque como um computador, praticamente. Ela veio para resolver problemas que não que não existiam antes existiu dela. antes. É verdade, eu concordo. Balada acho que é mais do que acho que balada é um arquétipo de convenção de encontro social, né? E isso na cabeça do jovem é dinamite. Eles piram por conta disso, porque você tem que inventar um motivo para ele sair de casa, né? Tem Sim. que inventar um motivo para sair de casa, né? E esporte não, o pessoal não gasta dinheiro fazendo esporte, né? tem bar, não tem nada, né? Então tem que. Esses caras que fazem essas festas, esses caras são. Eles são gênios, porque eles ganham muito dinheiro. Eles ganham muito dinheiro. Esses donos de barzinho que viraram balada também são grandes gênios. Gênios no sentido de oportunistas que souberam ganhar o seu dinheiro. Né? Entendido. É, não sei não, porque na verdade hoje você vê que as baladas elas têm uma vida útil muito curta, né? É, ela começa pequena, né? Daí começa a fazer algum sucesso. Só que a hora que ela atinge o pico de sucesso dela, ela não dura mais do que 6 meses. Não, isso é verdade. Depois de 6 meses, cai a frequência das pessoas absurdamente, assim. São poucos os exemplos que você pega que realmente as pessoas continuam indo naquela balada, né? Acho que o Casarão de São Pedro é um dos pouquíssimos exemplos, mas eu acho que está muito mais ligado pela falta de opções do que necessariamente pela qualidade da balada, né? Mas o Casarão de São Pedro agora é restaurante, não é mais balada, né? É. Não, sim, mas ele ficou durante muitos anos como sendo o ponto de referência de balada boa na região, né? Sim, por ter a festa fantasia, por ter os encontros, não sei o quê, não ter festa toda semana. Então era um ponto de referência. Aquela lá em Tuanzu, ela ainda existe, né? Existe. Então, ela tem muitos, muitos anos aí no topo da parada, né? Então, como é falou, assim, são poucas que tem isso daí. A maioria é isso aí. Ele vira o point do momento e puf, cai, que nem o Vila Barbosa em Águas de São Pedro, é isso aí, né? Ele teve o auge dele, abriu o Fascina, como ele estava com preço alto e tudo mais, puf, caiu, né? E foi grande. Eles estão tentando se reinventar agora, né? Eles estão testando vários estilos de música, né? Para ver se eles conseguem dar um up, né? Mas é difícil, né? Porque o povo vive de novidade, né? O Vila Barbosa está conseguindo fidelizar um pessoal ali que... São os amigos, né? Os donos têm muitos amigos, essa é a sorte. Sim, essa é a sorte. Exatamente. Mas aí é interessante porque eles não estão mais no ranking de balada, porque agora que você... Quando você fideliza uma clientela, você pode até ter a certeza daquele pessoal, aquele mês. Mas você não vai ter mais aquele pico de população. Isso, exatamente. Né? Na verdade, você não vai ter mais o jovem, né? Porque o jovem tá onde a novidade tá, né? O jovem tá onde a novidade tá. Então, por exemplo... Dinheiro, o jovem é pobre. Tem que ter... A clientela tem que ser rica e velho. É isso aí. Você tem que ter um monte de velho entrando no seu estabelecimento. Aí você claro. Mas aí não pode ser balada, né? Não, mas tem balada de velho, né? Tem balada de velho. Golden Night? Por exemplo, aquela lá, aquela que acontece no restaurante do lago lá, que é baile de garagem. Nossa, mas enche absurdo. Toda vez, eu acho que eles fazem uma vez por mês, né, Bilo? Não entendi o que você falou, Gil. Eu também não. Eles fazem uma vez por mês, não é? Não, é um pouquinho mais. Um pouquinho mais. É uma por trimestre. É uma por trimestre. Também. Na verdade, o que ele, esse baile de garagem é uma alternativa ao que tem toda semana lá em Pira, que é o Saudosistas. E eles tentaram fazer tipo um... Eles tentaram fazer uma opção a esses saudosistas. E juntando o pessoal daqui. E o pessoal daqui tem grana, né? Então ele pode botar uma cerveja a R$7, que ele vende, né? É. Ele vende mesmo, porque... Nossa, a galera tá louca. Pois é, o Vila caiu por isso, porque a cerveja tava cara. Aí ele, no bar de garagem lá, ele bota um... Não só cervejas, porções. É. Ele bota um DJzinho vagabundo, com um laptop pior que o meu, com uma seleção de músicas que qualquer criança de 13 anos faz. Uhum. E ele bota pra tocar lá. Aí o pessoal pede, toca isso, ele tem. Ah, toca aquilo. Ah, adorava ouvir isso quando eu tinha 12 anos de idade. Aí o pessoal vai lá, o cara vai lá e toca. É, basicamente o baile de garagem é isso. E é um esquema muito eficaz para ganhar dinheiro. Ele movimenta o lugar ali, né? Aí o pessoal quer voltar no outro dia ou em outro dia para almoçar e tal. Não, então, mas o que eu queria perguntar para você, Bila, voltando pro tema aqui. Uhum. É, porque... Eu acho isso uma curiosidade bastante interessante, que a gente só foi ter o calendário como ele é hoje depois de muito tempo, né? O calendário atual é o quê? É renascentista já, né? O calendário gregoriano? É, tem É. os 12 meses, Sim, 365 sim, dias, sim. né? É da Alta Idade Média, com certeza. É, então, e eu fico imaginando assim, as pessoas comemoravam aniversário antes, quando que começou a se comemorar aniversário? Olha, eu acho que não se comemorava aniversário, não, viu, Ronco? Podia até se comemorar aniversário nos antigos calendários, né? Porque o calendário gregoriano não foi o primeiro que existia, né? Existia o calendário juliano antes, né? Que é um calendário da época romana. E na Mesoamérica, por exemplo, existiam os calendários, o calendário maia, o calendário asteca, o calendário inca, que era diferente, né? Sim. Mas eu acho que com essa conotação que nós temos hoje, não era celebrado aniversário. Acho que aniversário era assim: parabéns, você sobreviveu mais um ano, É o dia né? do seu nome, né? É o dia do seu nome, exatamente. Você sobreviveu mais um ano, você passou por mais um inverno e chegou a mais uma primavera, né? Parabéns, você conseguiu. Nem todos conseguiram fazer o que você fez, né? Porque numa comunidade com alta taxa de mortalidade, como era qualquer comunidade humana, né? Pré 1600, 1700, na Europa ou em qualquer lugar que seja, né? Com certeza, aniversário era uma comemoração muito mais séria do que é hoje, né? Hoje em dia, aniversário é onde a pessoa pensa em quem ela é, no que ela está fazendo, Posso falar né? uma curiosidade interessante sobre o aniversário que eu lembrei agora? Na Coreia, você não celebra o dia que você nasceu, mas o Qual dia que funciona você foi 9 meses? concebido. Ah, sim. Né? Sim. Eu tive um amigo coreano na escola que fazia isso mesmo. O quão bizarro isso é, né? Porque como é que você tem certeza do dia que você foi concebido? É, né? Acho que é muito mais difícil. Mas é mais interessante, com certeza. É mais preciso, né? Você considera 9 meses a mais. É, exatamente, se considera 9 meses a mais. O que daria uma bela ideia de uma discussão aborto, né? Porque tem toda essa questão da discussão da concepção, né? Quando é que o feto se é vida, né? É quando que é vida. Né? Como é que faz isso aí, né? Como Seria é que bastante define o que é interessante. vida, né? É, como é que define o que é vida, exatamente? Para os coreanos é desde o dia 1, né? É desde o dia zero, né? É, do dia 0, na verdade. Mas a gente chega a ser curioso, né? Porque se de repente a mulher tem um aborto espontâneo com 1 mês, para ela foi mais uma menstruação, mas na verdade não, né? É verdade. Isso é fato. Mas aí acho que a gente vai viajar muito nesse tema aí. E era para ser só uma Vai. curiosidade, né? Isso é tema para outra ocasião. Exatamente, exatamente. Agora, para Pertinente. encerrar, como propõe o podcast, né, como propõe o blog, sugestões de harmonização. Qualquer sugestão é válida, de qualquer coisa possível, além daquelas que a gente já falou, né? Além do churrasco com os amigos, Ah, potinho sim. de discussão e tal, eu digo assim, coisas mais específicas, né? Por exemplo, eu coloquei lá no, na postagem, eu coloquei amendoim, né? Eu vi que tinha aqui arroz com feijão, né? Que é um prato tradicional, salada de folhas e tal, mas tudo isso são sugestões que a gente tem no livro, né? Agora, sugestões pessoais, assim, eu particularmente para esse tipo de cerveja, eu apreciaria muito, por exemplo, comer uma massa com um molho mais leve, tipo um pesto, assim, um bolonhesa simples e tal. É, Porque é seria bom mesmo. uma cerveja que lava o paladar, né? A minha sugestão seria um bom e velho, umas asinhas de frango. Bem Asinhas de apimentado. frango? É, bem apimentado. Interessante. Pode ser na Yuri? churrasqueira ou frita, não importa. Eu normalmente eu não tomo cerveja com comida, é muito difícil. Eu aprecio a cerveja separada da comida normalmente. Tirando churrasco, né? Salvo raras exceções. Mas, como eu disse, essa é uma cerveja que desce de redondo, desce muito bom. Eu almoçaria fácil, arroz, feijão, bife, batata frita, tomando essa cerveja com muito gosto. E harmonização de temas, porque a gente fez uma harmonização por contraste, né? Que outros temas são discutíveis com essa cerveja? O que, que você acha? Ah, eu acho assim, que é uma cerveja bastante, com um leque bastante grande de assuntos, né? Mas particularmente com essa cerveja aqui, eu discutiria muito e bastante mesmo política. Meu Deus. Eu discutiria esportes. Esportes? Essa cerveja. Eu não consigo dissociar essa cerveja de esportes. Esse tipo de cerveja e essa cerveja especificamente. Olha, eu fico com Bilas com esportes. É, esportes cabe bem nela, né? Ela é muito aberta, assim. Mas eu acho que política é interessante porque ela dá uma certa... uma certa liberdade para a língua, vamos dizer assim, dá, mas ela não nubla o seu pensamento, entendeu? É, tá certo. Bem sensato. Então, esse foi o nosso primeiro podcast aí. Faz sentido. Espero que vocês tenham gostado. O tema da próxima semana ainda vai ser definido. A cerveja também. E até o próximo encontro.